Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo segundo episódio, por acaso, o Zecaria é um cachorro muito fixe. Hoje estamos aqui em Valverde, mesmo ao lado do depósito de água, onde os nossos amigos vão estar a fiscalizar o pessoal que tem com o grão na asa. Exatamente. Aqui é o centro de controle. Estamos na sala de ensaio dos H2O, aqui com o Zecaria, que é um vocalista. E fundador. O resto. E é meu colega nos bombos da Fatela. É nosso amigo. Novo desafio. É nosso amigo. Eu aqui não me lembro do Zecaria quando começou estas aventuras da música. Pá. Era um puto. Sempre se interessou pela música e depois começou a tocar e tal. Vai. Tu tiveste vários projetos antes de chegar aos H2 ou não tiveste? Opa, isto começou com um projeto que se chamava Puro Acaso. Era o Puro Acaso, exatamente. Durou 5 anos e isto depois de uns longos anos sem tocar guitarra, com elas perdidas e pelos cantos, quando a gente tinha 17 anos. Foi? 16, 17, toda a gente queria aprender a tocar guitarra, não é? Claro. Mas depois a gente esquece. Mas tu és filho. Filho no sentido figurado, daquela geração do boom de Valverde da música. Yeah. Em que surgia uma banda todos os. Quer dizer, do meu tempo, daquela volta do meu tempo, tu és filho dessa geração. Yeah. Claro, foi quando houve o interesse por toda a gente andar a aprender a tocar em grupo, essencialmente. Isso. E vai, depois paramos, depois com o tempo, vai para a tropa e volta, não sei o quê. Claro. Até que apareceu aí um dia na brincadeira um gajo, vamos fazer uma banda. A sério? Mas ninguém sabia tocar. Então há um gajo que nem sabia tocar bateria, nem nunca tinha visto bateria. E ele comprou uma bateria, ligou-me e disse, pá, preciso de pôr uma coisa à tua garagem. E de abrir a garagem o gajo traz uma bateria, vamos tocar o quê? E pronto, e nasceu assim. E começamos. Mas isso foi dando-nos por acaso? Isso foi daí que surgiram-nos por acaso. Ah. E entretanto a gente começou aí a fazer umas musiquitas e olha aí. E pronto, começou a andar. E tu dedicas-te muito a. E se calhar tu tens razão. Vocês são uma banda de covers, essencialmente uma banda de covers. Não tem originais, não? Nós temos muitos originais dos por acaso. Mas não arriscar? Não, depois. Quando terminaram os por acaso, epá, malta disse, pá, vamos acabar com isto, porque a gente ficava uns covers assim um bocado puxados e era no meio, não sei de para quando. Foi. Então vamos acabar, depois um miúdo foi para o estrangeiro, outro saiu, outro não sei o quê, né, vamos acabar com isto. E o que a gente pensou fazer a seguir com este projeto dos H2O era uma coisa acústica. Foi. Pá, degenerou um bocadinho, mas... Foi. Mas fizemos um original, gravamos um original, epá, mas não depois do tempo não suava. Mas às vezes também fazem uns acústicos. Sim. Também fazemos uns acústicos. Então, e quem é que é a banda? Dizem quem é que é a rapaziada. A banda é sou eu, que já tinha fundado os por acaso. O Zecaria. Juntamente com o Zecaria. O Zecaria, não é? Juntamente com o Marco Maceiras. Que também vem dos por acaso e nos por acaso era o baterista. Foi. E entretanto, opa, trouxemos o meu irmão para o baixo, mas depois a vida pessoal não lhe permitia tanta dedicação. Trouxemos o Celso para técnico de som, mas tivemos que o pôr no baixo, porque entretanto não tínhamos baixista. E hoje não temos técnico de som. Nem sabia tocar baixo. Teve a aprender a tocar baixo. Portanto é o Celso e é o Cristiano Veríssimo, que era um miúdo que também veio para aí quase a aprender. É pá, pronto, está a aprender, continuamos todos a aprender, claro, todos os dias claro. Aprendemos qualquer coisa. E portanto, os H2O, o Zé, queria o Marco Maceiras e o Celso e o Cristiano. Este é o nosso, esta é a nossa toca e pronto, a gente passa. Ah, e foi aqui, e também foi aqui que gravámos aquela cena do... Bons tempos. Não, gravámos aqui em vídeo aquela cena do 25 de Abril, há uns anos atrás. Gravámos do 25 de Abril e fizemos aqui os concertos e os online do Covid. Pois, isto tem aqui uma história, grande. Gravámos aqui que era para tocar eu sozinho, não, eu toquei sozinho e depois acabámos os dois por cantar. Fizemos aqui as gravações. Não sei mal. Para a qualidade de material que tínhamos, eu considero que aquilo saiu. Sabes, houve sempre uma relação muito boa entre mim e o Zé. Nunca andámos cá com merdinhas, com rivalidades e invejas, cada um tem o seu trabalho, cada um. Aliás, eu vim para aqui muitas vezes assistir a ensaios deles e era-me permitida uma opinião e eu não tinha problema nenhum dizer, aqui sempre fui bem recebido nesse aspecto. E agora outra coisa. É um problema que eu tenho. Sempre gostei de aprender com os mais velhos, com os mais novos. E sou um gajo de mente aberta para... Até como é que nasceu o nome H2O? Paus, H2O é um nome estranho. Porquê? Porque os por acaso tinham um rótulo assim um bocadinho... Muita cerveja, muito tinto, mas bem, muito estrilho, mas não sei o quê, né? Mas malucos. E quando formamos esta banda, eu e o Marco trabalhava na Cepsa. E eu fui lá ter com ele à noite e disse, pá, a gente tem que arranjar um nome e não sei o quê. Epá, tem que ser assim uma coisa... Epá, tem que ser uma coisa diferente que é que a gente... Talvez cerveja, bem. Não. Epá, se fosse assim uma coisa... E entretanto estávamos a ver qualquer coisa na net e surgiu assim um símbolo qualquer com... Estás a ver? H2O. Olha aqui. H2O, água... Ok, vamos pôr aqui um... Vamos trabalhar este símbolo aqui à nossa maneira. Epá, e o nome apareceu daí, ficou, colou. E resultou. Resulta. Há quem ainda hoje às vezes diga, olha, só veio cá, são os H20. Epá, então se reparares mudamos a Leo, agora já lhe fizemos uma perlinha para aquilo que você. E pronto, e foi assim que surgiu. Claro. Surgiu esta brincadeira, este projeto e faz este ano 10 anos. Já. Fazemos este ano em junho, 10 anos, que nos estreamos a primeira vez em Silvares, no Mundo Joar. Foi o nosso primeiro concertozinho como H2O. E salvo erro, andava ali de cá por perto. Acho que me lembro dessa história. Fomos lá e pronto, foi uma coisa engraçada, já fomos lá mais algumas vezes. E pronto, e estamos cá para nos divertir. Entretanto, tem todas as profissões. Todos. Entretanto, há pouco tempo vocês juntaram-se no concerto os dois juntos. O Miguel, com os Maloio. E com os Marys... Como é que foi? Marys Bean. Como é que foi, Miguel? Como é que foi? Conta lá a tua versão. Foi lindo. Houve porrada enquanto os H2O estavam a tocar. Ah, foi à maneira antiga. Uma música dos Delfins. Foi à maneira antiga. Claro, foi à maneira antiga. Até houve lá um cachorro que saiu só com meia barba. Opa, foi engraçado. Foi uma coisa engraçada. Num dia de temporal, pá. E num sítio muito bom. Aquela malta de janeiro. Boa gente. São fantástico. E... Pronto, foi só pena aquela situação no fim, mas estávamos nós a tocar da House of the Rising Sun, se não me engano, e eu a não perceber bem se eles iam fazer mosh, se iam fazer o quê, mas quando dei por mim, não, no final não estão a fazer mosh, estão a dar umas cacetadas uns aos outros. Estão a dar uns beijinhos. Mas pronto, tudo terminou bem, tudo. Mas olha, foi uma experiência engraçada. Também vocês tocam muito naquelas concentrações de otários, não? Também às vezes há confusões, não? Raramente. Eu não tenho assim memória de... Mas o vosso género de música não é... Vocês estão de calor. Vocês não tocam, já tocam pouco temas cantados em inglês. Normalmente é mais temas em português. Não, até estamos ali. Sim, mas pronto. Então já, sou eu que já não os vejo há muito tempo, de cá. Mas o vosso esquema não é assim muito. Desse género, assim muito. Apelativo à. Não, acho que isto. Eu acho que isto mudou um bocado. As concentrações. Há uns anos atrás tinha que ser. Tinha que ser o rock and roll puro, o heavy puro, não sei o quê. Hoje olhas para uma data de concentrações. Já há muita família. E vês uma coisa já que já mudou um bocado. Exato. Inclusive já tens algumas concentrações onde o meu amigo faleiro. Ah, mas ok. Pá, isto mudou e de que maneira? Todas as concentrações até já vai já deixou de ir. Era o que Barreiras. Exatamente. E eu acho que a malta tem saído bem nas concentrações. Aqueles temas mais antigos. As concentrações, permite-me te diga uma coisa, as concentrações, essa rapaziada, tem um espírito diferente. É tal e qual como a Fatela Sónica. Aquilo é uma tribo de gente que quer estar bem, quer passar um momento porreiro, aquilo não apela à violência. Quando muito, os violentos, que são aqueles que são os exteriores à tribo. Que não fazem parte da tribo, caem ali de paraquedas e acho que é tudo. Sim, por exemplo, a Fatela Sónica. Notas isto da Fatela Sónica. O que aconteceu foi na primeira e foi com o pessoal aqui de Valverde. Exterior à tribo. Sim, mas aliás, ali a Fatela Sónica já tem mais que uma tribo e também é de louvar por causa disso. Porque consegues reunir ali pessoas de tribos diferentes, normalmente até nem se cruzam e consegue estar tudo a conviver ali bem. Sim. É isso que eu queria chegar. Os motards é praticamente também a mesma coisa. Epá, a pessoa quer passar um momento porreiro, estão-se a divertir. Nós tocamos agora na concentração dos Lobos da Neve. Já no ano passado tocaste, não foi? Já o ano passado toquei, foi uma aventura de tarde. Foi dizer assim, ok, ponho-te aqui um palco. E o palco era um tiro na entrada do restaurante, para comer. Foi. Epá. E aquilo tinha muita gente, estava um dia fantástico, a fila nunca mais acabava e a gente começou a tocar, a fila não acabava, o pessoal lá atrás estava a curtir, a gente esperava que os lá mais atrás chegassem ao pé e quando a gente queria acabar, dizer, epá, então estávamos lá atrás a ouvir, agora estamos em frente e vocês acabam. Então a gente não acaba, a gente continuou e o presidente, aliás, este ano ele disse, epá, e os gajos tocaram, nunca mais se calavam. Acabou o almoço. Eu tive que dizer, pá, se quiserem já chega, pá, vamos beber uns copos. Claro. Mas foi muito engraçado. E este ano tiveram a amabilidade de nos convidar, claro, e de fazer parte do Não, tu não foste o ano passado. Cartaz. Eu fui o ano passado. E este ou ano. Foi há dois anos? Não, fui o ano passado e fui este ano. Então quanto é que foi? Não interessa. Este ano, ok, foi. Fizemos o primeiro concerto da abertura, antes dos Made In, uma banda lá de cima de Gondomar, também os gajos porreiros. E deram-nos essa, ok, venham para o palco. E fizemos parte o ano passado éramos uma banda, pá, fizemos uma coisa paralela quase, não é? Não fizemos um palco parte, à parte. Está no palco principal. E por incrível que pareça, é na zona da Quilhã que a gente temos feito. Não é só tu. Maior parte. Não é só tu. Olha, no final fomos tocar ao Bizas agora e eu já nem tinha memória qual é que foi a última vez que toquei aqui. Não é só tu. Mas pronto, é o que é. E muito contentes ficaram que hoje eu malhei a tasca da estação e o Bizas pôs as mãos à cabeça. Tu tocas isso, já tocas isso há muitos anos, pá. Pá, eu acho que a primeira vez que toquei ao vivo, isso foi ali em... foi no Carvalhal. Foi, que eu vim a pé, eu vi. Na primeira parte dos Diabo na Cruz. Foi, eu o vi. E comecei a tocar aquilo assim, pá, melhor eu dizia ao Marco, se calhar melhor não tocarmos. Não tocarmos o quê? Ah, já não pode não gostar. Oh, se não gostasse eu tenho que ir embora. Mas tu não lá davas, tu ias. Não, eu vinha a caminho, não, e depois quando cheguei lá fui-vos dar os parabéns. E quando lá chegou fui dar os parabéns ao Alto. Porque tocamos aquilo de uma forma esgalhada. E bem tocado. Epá, pronto, e aquilo é bom, toda a gente conhece a música. Eu lembro-me que vinha à Fonte Vale e estava a ouvir, e já não sei quem é que vinha comigo. os gajos estão a tocar uma música tua. Depois vou ouvir, olha, pois estão. E depois vim a ouvir. Disse, é pá, porreiro. Tanto que fui logo lá, esperei que vocês acabassem o... Acho que foi a última música, salvo erro. Já não me lembro bem. E depois fui ao pé de vocês, fui a dar-vos os parabéns, que tinha... olha, e agora que tu estás a mudar de música, estás a mudar aqui o seu ambiente, está na hora dos discos perdidos. Nós temos uma rúbrica nas nossas conversas, que é... Damos ao nosso caro amigo convidado para esta conversa, escolher algumas músicas que quer ouvir no programa. Que música é que tu gostavas de ouvir? Epá, eu não é por estar aqui o Miguel, mas eu gostava de ouvir e gosto de ouvir porque tenho aquele magnífico vídeo. Eu gostava de ouvir a minha sogra é um boi daquele magnífico álbum de Mata Ratos de não sei qual é o ano. É mais mítica, não é? É mais mítica. Eu gostava muito da outra também, que era o Armandão Comando. Sabes que é verdade, há uma música tua que eu desde sempre gostei daquela música mesmo a sério. Que é. É o pesadelo em terceiro andamento. E quando é que vais alajar isso? Aquela música é qualquer coisa. Não estará no YouTube? Hã? Não. YouTube. Não, no YouTube não está. Pai, posso te emprestar é o CD, ou a cassete. A cassete não dá, pois não? Não, eu tenho um tocador de cassetes que dá para gravar para o computador. Tens lá uma cassete minha? É? Tens lá uma cassete minha? Não. Tens dou-te uma. Pesadelo. Pesadelo em terceiro andamento. É que eu não sabia o nome da... Eu não sabia o título da música. Mas é uma música que eu ouço, já ouvi 50 mil vezes. Oi? E, aliás, eu já te disse, quando estávamos aí no Covid, que era uma música que me tinha ficado, no cérebro. Até fazemos o intervalo para a baladiça, não? Fazemos. Caraca, aí está no play, a gente já volta. É, não, a gente já volta, enquanto passam as músicas, que é para ver se o gajo agora aqui se lembra o que é que há de falar a seguir. Profissional das entrevistas. Hã? Falta cá o profissional das entrevistas. Bem, e continuando a nossa conversa, hoje temos aqui a falha do nosso amigo Projão. Não pôde vir, por razões familiares. Agora me veda de Projão. Olha, não sabes o que perdeste, está aqui Boa Vinhaça. Boa Vinhaça. Aqui um pintinho do Sarantónio. Já sei que o próximo programa que fizemos vais dizer, pá, vamos fazer outra vez mais uma conversa com o Zé. Se o Zé quiser... Estamos à vontade. Temos entrevistar é a banda tem exatamente a banda. Então, mas tu tens mesmo problema que eu tenho, que o Miguel tem... Falta dinheiro. Já pagaste, como diz o outro. E como tu estavas a dizer, e tocas mais no Conselho da Colher do que no Conselho do Fundão. No Conselho do Fundão, as festinhas não é mesmo só com os organistas que não tocam, ou não vou dizer todos, não é? Mas não chamam gente. E atenção, o preço não é assim tão disparo quanto as pessoas pensam. Depende da banda, não é? Vocês, festas também não... Poucas. Pouquinho. Fazemos algumas... Bares também está difícil. Está difícil por causa de bares está difícil. Que eles pagam, nos impostos. É mais fácil um põe-discos. É mais fácil um põe-discos do que uma banda. Exatamente. Ou do que um gajo sozinho. O karaoke também já foi... O karaoke também já foi. Já foi o chão que deu uvas, não é? E continuas a não gostar nas bandas, daqueles que tocam verdadeiramente, não é? E não fazemos eventos aqui, e quando se fazem, não, também não... Essa é uma das tuas mágoas. Não, pouco ou raramente convidado aqui no Conselho do Fundão para sim. Eventos? Sim, é público e eu faço questão de fazer só, não é? Quando eu vou à Covilhã... Falamos, por exemplo, nos últimos dois anos, nós fomos à Feira de São Mateus, nós fomos à Xerovia. Santiago, São Mateus em Viseu. A Malda foi à Xerovia. Eu também fui à Xerovia. Foi ao 25 de Abril, exatamente. Estavas lá. Fomos ao 25 de Abril, fomos ao festival que foi realizado em Unhais. Unhais da Serra, sim. Da Serra. Mas é curioso, se me permites. Eu também tinha sido convidado para ir a Unhais da Serra. Entretanto, não fui porque acharam que era caro. É que esta gente pensa que a malta anda cá a tocar de borla. E que isto acho que não há noção das pessoas. Não, as pessoas não têm noção do que isto custa. Claro. Muitas vezes, não é? O material, o desgaste. Isto. Compras um jogo de cordas e são 25 paus. Claro. Um jogo de cordas assim. Compras um fio que o pessoal anda aos pontapés a ele, num claro. Cabine com 10 metros. Vai uma coluna de vela. 6 metros e são 25 paus. Vai um altifalante de vela. Mas pronto. Mas tenho. É uma mágoa que tenho realmente no fundão não aparecerem. Quando neste momento eu acho que somos tão poucos, não é? Nível de bandas. Bandas, há poucas bandas. Olha, estamos aqui os três. Eu não conheço. Os Mata-Ratos. É capaz de ouvir aí mais uns. qualquer, para todos os efeitos, eu também pertenço ao Funão neste momento. Aquele pessoal do coletivo Profundo à Terra, que é? O pessoal faz aquelas gentes psicadélicas. Também não conheço muito bem no... Eu falei com esse rapaz, o João Clemente, é simpático. Sim, mas grupos a tocar há poucos, pá. Portanto, podíamos fazer mais qualquer coisa aqui. Ou devias incentivar. Devias incentivar. Mas pronto, é o que é. Por isso mesmo, aquela ideia, quando foi da Covid, de pôr as bandas aqui do Conselho a tocar, foi muito giro, mas ficou-se por aí. Aliás, eu posso partilhar com vocês, e essa se calhar é a mágoa maior que eu tenho. Eu sei porque falamos sobre isso. Estamos a falar aqui e não é... Também não me preocupo, só está a ouvir a malta do Teixoso e do Botsuana. O Covid foi o que foi, fizemos coisas engraçadas, fizemos concertos, pá, fizemos coisas que eu nem estava à espera que se pudessem fazer, mas tiveram sucesso e tiveram um alcance brutal. E ficou uma coisa no ar, que era: quando isto passar, a gente vai fazer, esta gente toda vai estar pessoalmente reunida. No 25 de Abril. No 25 de Abril. Que é, e o é que verdade. É que aconteceu no 25 de Abril? Quem viu, viu, quem não viu, não viu, mas também não sei o que vou dizer, foi o que foi. E estas pessoas todas nunca mais se juntaram. Epá, pronto. E vai ser difícil. E neste momento, se calhar não era difícil. Está de trabalho. Teriam que ser outras pessoas a organizar o processo. A fazer um 25 de Abril alternativo. Por exemplo. Não vou dizer anti 25 de Abril, pessoa mal. Como há o pessoal que faz um anti-boom. Pessoal que não tem dinheiro. Há gajos que fazem lá uma festa do lado de fora do boom. Para o pessoal que não tem dinheiro para ir. Há uns anos atrás não era na bem-crença. Não sei, faziam mesmo junto ao boom. A bem-crença fazia um festival? Não, sim. não, mas era dois ou três dias depois do boom fazia na bem-crença. Ah, mas não, pronto, sim. Na bem-crença fazia um festival? Sim, na bem-crença havia... Estava bem encaminhado aquilo, não sei porque é que correu mal e te caiu. Foi naquela altura que era o presidente... Eu até sei porque é que correu mal e porque é que te caiu. O presidente da Junta de Freguesia e agora o presidente da Câmara de Pernambucor. Porque quem estava lá à frente não era só ele, que era o Daniel. Era do restaurante O Tiar. Sim. Só que depois jangaram-se e o presidente da Junta decidiu fazer aquilo sozinho. E a partir daí. Não, Daniel era o Zé. É o Daniel, é o filho do senhor do Tiar. Ah, sim, do Tiar, ele que era a toca. Sim, o do Tiar, sim. Mas sabes também, o problema da bem-crença também que perdeu muita gente. Perdeu muita gente. Mas o festival da bem-crença até conseguiu atrair o pessoal de fora. Bastante. Sim. Foste lá, não foste? Fui, toquei lá dois anos. Eu também lá fui. Mas fui lá o primeiro foi altamente. O outro já. Mas organizado pelo presidente da Junta. Ele teve desde o início na organização o Bates. O Manuel. Não é Manuel. É Bates. É Bates, é. Eu estive lá com os Curacás, o segundo ou terceiro ano dos Curacás. Isso é top, não? Já não me lembro. Eu fui através dos Padeiros do Rock. Ah. Fui através dos Padeiros do Rock. Olha, a minha filha também quer participar. Será, agora? A minha menina também quer participar. Não pode participar. Escolhe uma música. Vais ficar gravado. Nino. Não, mas é... Fala, Val. Eu estou bem, não é? Sim. É, pá, agora não me lembro, agora está-me a dar uma branca. Não me lembro. É, sou amigo dele, caralho. Mas esses... tinha teatro, tinha teatro, tinha... Sim, não era? Sim. Tinha teatro, tinha... Ele estava giro, vários atirados. Numa aldeia daquela... Foi impressionante. E Valverde também se fez um, festivalzinho. É pá, não falo disso. Festival no campo de futebol. Chamava-se... Festival. Isto foi em 90 e poucos, festival. Há 10 anos foi. Há mais. O festival foi no campo de futebol, no antigo campo de futebol. Não, era ali ao pé do pavilhão. Era o pé do pavilhão. Ah, era não, o... mas isso era, como é que chamava aquilo? Da Corredora. Sim, exatamente, da Festival da Corredora. Mas não era um festival de música. Sim? Não, não era. Sim, porque lá foi em 2010 e 2011. Está bem, mas não era um festival de música. Com... bandas convidadas para tocar, mas não era um festival de música. Mas precisávamos de mais coisas destas. Era. Então, e voltando lá aos H2O, vocês tocam muito música de Zeca Afonso e... Sou um fã de Zeca Afonso. És fã de Zeca Afonso. Explica lá essa história toda, tu. Não sou um fã de Zeca Afonso. Dá-lhe uma roupagem. Pá, tocamos temas de Zeca Afonso, não inspiramos-nos... Para esses temas inspiramos-nos em temas como... Vejam bem dos UHF, por exemplo, ou os claro. Vampiros. Né? Os Vejam bem dos UHF, não. Vejam bem tocado pelos UHF. Ah, pronto, a versão dos UHF. A versão dos UHF, portanto. Ou versões dos Íris, por exemplo. Esse é o nosso. Esse é o nosso. Dizer, não, versões dos Íris, também, porque os Íris também tocas Bob Dylan, sem saber, mas pronto. Mais ou menos, exatamente. E porque eles já têm esse covers de claro, claro. Pá, isso cai bem. Isso cai bem nestas. Sim. Para o tipo de. Para o tipo de som que a gente toca, que é que quer tocar, ok, é onde é esta. Sim, que a roupagem que vocês metem, tudo bem, não é tão soft, é mais. Embora gosto de casa que a Afonso sozinho. Claro. Tem outra. Tem outra linha, outro feeling. Mas sim, é um bocado isso. Aquelas músicas mais antigas caem bem para o nosso dia-a-dia. Sim, eu já vi alguns espetáculos vossos em que, epa, e não me leves a mal dizer isto, mas há uma certa rapaziada afetos ao Partido Comunista que estão presentes e que até pedem. Não é questão de ser do Partido Comunista, mas eles aparecem porque sabem que vocês vão tocar e até pedem as músicas para vocês tocar porque sabem que vocês tocam. Mas claro, tocar Zeca Afonso não é. O Zeca Afonso não é património universal do Partido Comunista. O Zeca Afonso é património nacional. E há muita gente que gosta de ouvir. Não tanta malta nova, que isso é capaz de não lhes dizer nada. Mas, é engraçado que muita malta nova sim. Também. Pois? É engraçado como muita malta nova que eu às vezes pensava que não gostavam ou que iam fazer chacota com Cinderela, que é Cinderela, do Carlos Paião. Sim, e aquilo cai em todo lado, cai no velho e cai no novo. Também toca as músicas do José Cid? Oh yes. Porque tu cantas o Cinderela, tens de tocar qual? A música. A música numa versão rock, que eu acho que se o José Cid ouvir, o gajo manda-nos prender. Ou processa-nos, ou faz uma coisa qualquer. Deixa lá. Não é que seja um aficionado de... Aficionado. Aliás, eu fui tocar à Barroca há 3 anos, ou qualquer coisa assim, e o... Qual Barroca? A Barroca... Do César. E o José Cid é que estava lá... É que era o cabeça daquela história. O cabeça de cartaz. Por causa daquele gajo eu nem consegui fazer o meu som, porque o gajo teve 1h45 a afinar o piano, ou lá, eu não sei o que é que ele estava a fazer, não é? E pim, e pim, e pim, e pim, e pim. Portanto, se eu não gostava muito dele, ainda lhe fiquei com o Apple. Já sei que eu vi histórias que ficam. Ah, verdade. Histórias mais anedóticas. Não, primeiro, antes das histórias, levar uma música. Mais uma música. Escolhe mais duas músicas. Opa, mais duas músicas. Não é? Mais duas músicas. Há um grande. O Summer of 69 do Bryan Adams. Bryan Adams, que é um. Sou um fã de Bryan Adams. Embora não toque nenhuma música na minha banda do Bryan Adams, mas sou. Claro! Sou um fã de Bryan Adams. bem como sou um fã de Halloween, em que o Halloween tem música mais puxada, mas tem música mais soft. Gosto muito do I tell That Isn't Right, que é uma música fantástica. Está certo. É uma música fantástica. Então agora, e variamos aqui para uma data. Exatamente. Anda, tem calma, que somos capazes de lá chegar. Yeah. histórias do caralho. Estás na estrada, tem tanta história que às vezes um gajo nem se lembra delas. Foi. Ao contrário, no domingo, se sai uma, vão 500 seguidas. Às vezes repetidas. Pá, sei lá, não sei, agora nem me vem nenhuma assim das mais caricatas, mas sei que já tive em histórias super caricatas. Aliás, até se calhar a mais caricata que tive foi chatear-me com o público e com os meus colegas e fui-me embora e deixei-me lá ficar sozinho. Também é bom. Safaram-se. Hein? Mas eu fui-me embora. Mas ainda para lá. Na fatela. Não me gusto. Ah! Lá em cima, ao pé da junta. Na rua, lá. Ao pé da junta. À entrada tem os chafariz, depois começa a rua, pronto, ali era. Sim, a tasca do. O bombar. Sim. Foi. Pá, mas normalmente acabam sempre todas. Acabam sempre todas. Isso é aquela história caricata? É, estou abandonado todo mundo. Não tens histórias castiças. Não abandonaste a banda nenhuma mesmo. Não, mas das mais caricatas que tenho e se calhar que me ficam mais marcadas eram nos Por Acaso. Tivemos, sabes que o primeiro baixista, o primeiro gajo que ficou connosco baixo era o Visas. O Visas tem aqui uma escala de baixo. É verdade, o Visas tocou. O Visas tem aqui uma escala atrás de nós, de baixo, desenhada num cartão com 2 metros, em que tens aqui Dó, Ré, Mi. As cordas todas, ok, os trajes todos e o Dó, Ré, o Mi, o Fá, o Sol, e nós vinhamos para aqui ensaiar e o Visas tocava virado por isto. E tocava bem. Só dá, é? Bem, o gajo que dava o maior show connosco era o Visas. Quando estava à rasca, ele era de tretas. Tirava o som abaixo, continuava a curtir à grande e voava por isso. Não ouço baixo! E ele dizia, Está bom. E ele no fim rodava outra vez o. Mas o que é que este gajo está a fazer? Mas curtia o concerto, ele corria ao palco, se fosse isso, até ia para o meio do público, até desligava o jack e assim. Não estava a tocar. Ninguém desatinava, ninguém. Eram daquelas histórias. Isso, já falta o baixo, pá. Mas eu também me aconteceu o mesmo, eu também fui tocar. Com o pessoal da Cotada e fui tocar com eles e não percebia nada do que eles estavam a tocar e eu tirava o meu som. E o gajo da mesa lá à frente dizia. Fiz o meu show, fazia lá o meu show com eles. Foi. Ui, ainda que eu também fiz isso muita vez. Com a eclosão. Não digas para quem for, que não vale a pena, isto aqui não é necessário. Fui tocar sexta-feira, antes das eleições, aí para o... Epá, não temos o azar que rebentou o... Como é que chama? O altifalante da coluna. E então ficámos só a tocar no amplificador de tom. Mas só podia tocar um de cada vez. Era uma viola e uma voz. Toquei eu. Depois tocou o Tom, e depois lá vieram os discursos e tal, depois chegou a parte e o Tom começa a... Oh Tom, qual é que é o problema? Tu tocas, eu canto. Epá. O Tom a tocar. Pronto, as músicas. Como é que havia de estar, pá? Como é que havia de estar em frente ao microfone? Não sabia onde é que havia de pôr as mãos, pá. Encostava-me. Epá, eu não tenho à vontade. Sendo que a viola é um grande problema. Tens esse problema também. Não é questão de não ter, é questão mesmo de me posicionar nas músicas. Está-me ali a faltar um apoio. Foi difícil largar a guitarra e começar só a cantar, faltava-me qualquer coisa. Quando voltei a pegar na guitarra para tocar com eles e cantar, eu começava a atrofiá-los a eles, porque eu estava ali com uma falha minha. Que não estava, demorei algum tempo a encaixar ali o ritmo da voz e o resto do grupo e a minha guitarra. Andei outra vez ali um bocadinho perdido, nos primeiros ensaios. E pronto, depois é que hoje o assunto está-se bem. E com isto tudo estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Queres escolher mais uma música? Não, é melhor. Ah, então já escolhi quantas? 4? Não interessas, quase mais uma. Mais uma. Então, para finalizar o bad case do Robert Plant. Ah, pois, tu tocas isso, não tocas? Tocas isso, o bad case. É, pá, mas essa música, eu lembro-me, quando andava numa inclusão, toda a gente tocava essa porcaria. Depois desapareceu. Depois desapareceu e... Epá, e agora aquilo entra em qualquer... Aquilo entra, toda a gente sabe a música. O revivalismo. Também lá tenho e depois amigos. Temos no dia 5 de junho concentração ou convívio ou encontro das GXR Zomba. Vai ser uma coisa nova aí tratada com os Lobos da Neve, com o Motoclube. Ah, vocês têm contato vitalício com os Não. Mas agradecemos muito porque fomos à concentração e eles convidaram-nos para este evento agora, que vai ser no Parque das Festas ou das Feiras do Torrecendo, São Miguel. Lá acima no. Ai, como é que aquilo chama? No Torrecendo, no Cabeço. No Cabeço. Pá, depois marcadas, temos mais de duas situações para agosto. Eu creio que em Alcaria e. E é assim a vida do artista. O resto vai aparecendo, nós não somos. A nossa agenda vai surgindo assim. Exato. É de semana para semana. Ok. Queres dar o teu número de telefone, se quiserem contactar contigo? Se quiserem contactar comigo, temos o nosso Facebook, H2O. O meu contacto é o que está no Facebook, 96-6620-525. E estamos disponíveis para tudo. Queres repetir? Não, isso foi muito rápido. Não. 96, 66, 25, 25, está. Pronto. Fica no óbvio. Olha, foi um gosto enorme. Divertido já. O vinho é bom e ainda não vamos abraçar. Não vamos. É? Epá, eu agradeço. Estimados ouvidos, podem. Pelo gel não vieste, olha. O gel pode marcar uma próxima, porque o vinho não vai acabar. E lá o tio António tem mais barricos lá. É só trazer. A próxima fazemos aqui uma cabanda. Fazemos aqui uma jam. E com esta conversa, nos despedimos com amizade. Estima, carinho, afeto. E um par de palmadas nas nalgas. Muito obrigado. Boa noite. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tiros num bar, tasca ou taberna perto de si.